gente é cretiné negão, mas pensa que eu sou bobo. A gente é cretiné negão, mas pensa que eu sou bobo. A gente é cretiné negão, mas pensa que eu sou bobo. A gente é cretiné negão, mas pensa que eu sou bobo. A gente é cretiné negão, mas pensa que eu sou bobo. A gente é cretiné negão, mas pensa que eu sou bobo. A gente é cretiné negão, mas pensa que eu sou bobo. A gente é cretiné negão, mas pensa que eu sou bobo. A gente é cretiné negão, mas pensa que eu sou bobo. A gente é cretiné negão, mas pensa que eu sou bobo. A gente é cretiné negão, mas pensa que eu sou bobo. A gente é cretiné negão, mas pensa que eu sou bobo. A gente é cretiné negão, mas pensa que eu sou bobo. A gente é cretiné negão, mas pensa que eu sou bobo. Tem muita gente que confunde nosso estilo, que fala que não posso fazer isso ou aquilo. Cês estão equivocados generalizando o nosso povo. É melhor ficar ligeiro, vai pensando que eu sou bobo, que tem que dar outra face pra bater. E cês querem o meu sangue, mas isso cês não vão ter. Meu escudo é minha fé, minha arma uma palavra. Jesus é o caminho, minha mente uma bala. Minha nave tá na pista, tô com som nas quebradas. Juscelina, Brasilândia, abençoando os camarada. Minha vida é o exemplo, aí parceiro, eu tô no jogo. Espero que me entenda, porque aqui o bang é louco. Então vai segurando, porque essa é a missão. Sou cristão, protestante, liga a situação. Soldado sem igreja de pedra, me erra. Sou igreja de Cristo, firmada na terra. Religião não enxergo longe, não sou cego. Falo da salvação, e o papa que é reto põe no último volume. Sente o grave estremecer, apague seu preconceito aí. Quer saber por quê? A gente é cretiné negão, mas pensa que eu sou bobo. A gente é cretiné negão, mas pensa que eu sou bobo. A gente é cretiné negão, mas pensa que eu sou bobo. A gente é cretiné negão, mas pensa que eu sou bobo. A gente é cretiné negão, mas pensa que eu sou bobo. A gente é cretiné negão, mas pensa que eu sou bobo. A gente é cretiné negão, mas pensa que eu sou bobo. A gente é cretiné negão, mas pensa que eu sou bobo. Pode procurar, revirar, até me sequestrar, mas usura aqui na terra vocês não vai encontrar. Tu sabe onde está, tá com Cristo lá na glória. Não tô de brincadeira, cristão verdadeiro não fica de bobeira. Se confundiu quando leu que tava escrito na camisa. Jesus é o caminho para uma nova vida. Humildade é resgatar os humilhados. No mundo gospel ficar incomodado, porque as palavras batem é bem pesado. Tá pensando que eu sou bobo? Eu trabalho, não cobro pra cantar no meio do povo. Eu chamo os amigos, só os que fecham comigo. Principalmente Jeová, Jesus Cristo.